E aí, bora? Hã? Bora? Não, não, moço. Ô, moço. Isso é linha, isso é... Ô, moço. Não tem serol, não? Não, é que eu passei no barro, não foi? Ela passa... Quando ela passa no barro, você sabe, né? Ela fica desde jeito aqui. Você tá achando que você é serol, cara? Moço, eu te prometo pela minha morte. Pela sua morte? É, eu prometo. Fala. Isso é serol. Né, não, você. Então pode levar essa linha? Pode levar pra você ver, ó. Meu Deus do céu. Cê, de certeza você não tá mexendo com cerol, né? Não tô, não, eu nem uso, eu uso cerol. Nós brinca só aqui, cara, aqui, ó. Aqui, ó. Eu sei. Então, beleza, vou confiar no você então, falou? Fica com Deus, tá?